Escuta essa aqui que é muito interessante. Ninguém diz que é meu amigo. Eu é que decido quem é meu amigo. Eu decidi que meus amigos vão ser ou iguais a mim ou melhores do que eu. Máfia Zuca. Aprende quando você cresce. Máfia, Zuca, Zuca, Zuca, Zuca. Máfia, Zuca, Zuca, Zuca, Zuca. Vê se tá mais de faca. DJ. Eu pensava que tinha amigos. Eu julgava não ter inimigos. Hoje eu olho pra trás e vejo quanto eu errei sobre isso. O sucesso traz a solidão e o dinheiro te traz o perigo. E os amigos que eu pensava ter hoje são inimigos. Tudo passa, tudo é fase, mas isso eu levo comigo. Lealdade hoje é rara, mas isso eu tenho comigo. A glória, a fama, talvez seja o meu destino. Mas se você não sabe da onde eu vim, você não brinda comigo. Yeah. Mano, deixa eu curtir minha onda. Eu não quero toda essa fama. Eu só quero fazer minha grana. Mais beats, mais grana. Mais rimas, mais grana. Mano, deixa eu curtir minha onda. Eu não quero toda essa fama. Eu só quero fazer minha grana. Mais beats, mais grana. Mais rimas, mais grana. Não esqueço o primeiro autógrafo. Não esqueço o primeiro show. Não esqueço o amor das pessoas que sabem realmente o que eu sou. Não esqueço da onde eu vim. Não esqueço o que eu passei. Não esqueço as pessoas que se aproximaram só por eu ser o DJ. Tudo passa, tudo é fase, mas isso eu levo comigo. Lealdade hoje é rara, mas isso eu tenho comigo. A glória, a fama, talvez seja o meu destino. Mas se você não sabe da onde eu vim, você não brinda comigo. Hoje eu sou do tamanho do mundo, eu sei bem o que eu represento. E em vez de traficar drogas, eu trafico talento. Gravadoras atrás de mim, querendo explorar o que eu tenho. Eles sabem que o meu suor hoje vale muito dinheiro. Garotas me mandam mensagem, eu nem vejo celular. Porque se eu responder, eu sei bem como isso vai acabar. Elas querem um pouco de fama, eu só quero fazer minha grana. Eu cansei de perder o meu tempo levando essas bitch pra cama. Yeah. Money, deixa eu curtir minha onda.